Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon. Vai lá no McDonald's pegar Pokémon. Do meu lado direito está o Lucas. Ainda não habilitei todos os personagens de Smash. E diretamente do Japão está o Jefferson. Parei de capturar Pokémon, mas não paro de capturar Spirit. O cara ainda tá reclamando de ficar lutando contra o Spirit, mano. Pior é que eu não tô reclamando aqui. Eu nem gosto, mas eu tô fazendo porque, sei lá, minha namorada tá fazendo muita festa aqui e aí eu fico com... Enfim, a única coisa que eu consigo jogar é Smash, então... É o que tem. Gente, eu não aguento mais esse calor, mano. Eu não sei o que tá acontecendo com São Paulo, cara. Pelo menos em São Paulo parece, sei lá, que tá 26 graus, mas com sensação térmica de tá pegando fogo, bicho, sabe? Eu só quero morrer, só isso. É, mano, tá foda. Atualmente, meu quarto tá com sensação térmica de 28, de acordo com o meu relógio. Você tem um relógio que tem termômetro, é isso? Sim, eu confio mais ou menos nele. Não tá 28 graus agora, nem fudendo, cara. É sério, em São Paulo, eu não sei o que acontece com o Brasil, mano. Tá, tipo, 28 graus, sensação de 38, sei lá. Não, mas tá quente pra caralho, eu tô atualmente pulando de... Tanto no estágio quanto no trem, é pulando de... Ar-condicionado e ar-condicionado. E aí sempre que tem um momento de ar livre, aí é aquela sensação de morrer. Não, mas é foda isso, cara. Eu tô tomando essa... Ah, esqueci a palavra. É meio que choque térmico. Aí eu fico tudo fudido. E não tem coisa pior do que ficar gripado no calor, cara. É muito lixo isso. É coisa da sua cabeça, mano. Se você falar assim, não tem choque, não existe isso, você não fica. Ah, tá bom. Ah, soluções homeopáticas com Chomon, né? Eu acho que vocês reclamam demais, velho, que tá muito frio, e muito frio é pior do que calor, velho. Ah, não é, não vem, Jefferson. Mano, eu poderia me jogar agora numa bola de neve, sei lá. Ó, oh, mas no Japão, defendendo o Jeff, no Japão quando tá calor pra caralho também. Mas não é o clima daqui, não. Não é o clima daqui, cara. Mano, é 40 graus, não é? Os negócios... Quanto que fica a temperatura aí no calor, Jeff? Eu não sei, mas Tóquio é bem quente. Tóquio eu acho que é muito quente, velho. Quando eu fui lá no verão, pelo amor de Deus. Mas o meu ponto é o seguinte. No calor você consegue sair na rua. Aqui no frio tá nevando e... Você fica em casa, velho. Você não pode fazer nada. Switch, mano. Mas eu não quero sair na rua. Esse é o problema, Jefferson. Em casa eu tô mal. Mas, Mario, não é questão de sair na rua. A questão é, você tem que ter a possibilidade de sair na rua. Eu sou uma pessoa muito caseira, mas se fala que, você não pode sair na rua hoje, aí você fica puto, velho. Por quê? Porque você quer só a possibilidade, você não quer sair na rua. Ele vive de sonhos. Dia 10 de dezembro, a Nintendo soltou mais um Fat Channel, que é o canal de notícias do Fire Emblem Heroes de celular, né? Nesse último Fat Channel, eles finalmente mostraram a atualização que se chama Book 3, né? Eu não sei se tem um nome, tem um prefixo, Jeff? Ou é Book 3 e foda-se? Deve ser Book 3, ou Historinha 3. Historinha 3, que passa aqui a última historinha que a gente tava, que era a historinha 2, ó, veja que tem um padrão, foi há um ano atrás. Então, de um ano em um ano, eles estão atualizando isso de Fire Emblem. Agora, os personagens eles vão entrar no mundo das trevas, no mundo dos mortos. Então vai ter um plot ali, aparentemente, por um trailer que tocou um heavy metal. Não é heavy metal, é new metal, tá? Era um new metal aquilo? Você viu o trailer? Eu acho muito curioso, engraçado que você tá direcionando a pergunta pro Jefferson, como se eu e o Lucas, a gente não tivesse visto o trailer, não nada relacionado. Vocês viram o trailer? Então eu posso falar. Opa, fale por você, Mario. Pô, Lucas, que decepção, cara. Nesse momento, finge pelo menos pra me dar razão, cara. Só um pouco. mas então é um new metal, e aí mostra uma personagem morrendo, e aí é desculpa pra eles irem pro mundo da morte, e apresentar personagens da morte, e não sei o quê, personagens específicos de Fire Emblem Heroes. E além disso, eles apresentaram duas mecânicas, na verdade duas mecânicas não, eles mostraram que agora nessa nova atualização, eles, pra dar um mix nas coisas, eles vão colocar quatro novos elementos, que é Luz, Trevas, Astra e Anima, que eu não consegui traduzir, então é isso, Light, Dark, Astra e Anima. É o elemento otaku, né? Ah, foi boa, vai. E eles também mostraram que eles vão trazer os personagens que são os Lagus da série principal, que são personagens que não são dragões estão inclusos também, mas são os personagens de Radiant, do Fire Emblem 9 e do 10, que são os Fire Emblem do Ike, em que eles se transformam em animais, né? Eles têm essa... Eles são uma raça que se transforma em animais, então eles podem se transformar ou em dragão, que já tinha na série, ou em lobo, ou em pássaro. E aí eles apresentaram também que eles estão fazendo isso, que eram coisas que os fãs estavam pedindo. Esse povo aí, não sei qual raça que é, ela é canônica da série? É canônica da série do mundo do Ike. Mas, não, o nome do, da raça ela foi determinado em algum momento em jogo passado? Sim, são os Lagus. E que é uma raça, que assim, é basicamente no história do Fire Emblem, no do Ike, basicamente a raça, o mundo se divide em Bjorks, que são humanos, e em Lagus, que são qualquer coisa que não é humano, que são esses seres que se transformam. Nossa, qualquer coisa que não é humana, até uma pedra, sei lá, qualquer merda. Não, é qualquer coisa que se transforma, que você já viu. Ah, tá. Esses humanos que se transformam em animais, que eles têm umas pegadas meio orelhinha, sabe? Meio furry. Não é furry porque eles são peludos. Ah, tá, tem uma diferença. Mas é, um animal que é animal só, ele não é humano nem nada, ele é o quê? Era um animal. Não existe, né? Ele não aparece. É, nunca mostra, sei lá, o Ike caçando javali, por exemplo. Ele mata uma vaca, aí ele descobre que é um animal e é isso, ele tá comendo uma carne humana. Você consegue estragar, é uma mensagem super da hora sobre racismo e você consegue estragar com isso, mano. Parabéns aí pra quem tá jogando e nunca pensou nisso. É, vocês, é, quem o Mario viu, o Lucas não viu, então foda-se o Lucas. Vocês ficaram com vontade de voltar pro jogo? Que, pessoalmente, eu parei. Vocês acharam interessante essas novas inclusões e o New Metal? No meu caso, não é voltar, né? Porque eu nem baixei o jogo. Mas eu senti vontade de baixar. Esse trailer pareceu mó dark, achei da hora, cara. E a animação é bonita também. Diferente dos demais trailers de Fire Emblem, que é... Ah, espada se tocando, mais espada se tocando e mais espada batendo e é guerra, é isso aí. Eu só vi os personagens sofrendo e se ferrando, assim, no mundo das trevas. Me pareceu interessante. No caso das mudanças de mecânica de jogo, adição de novas coisas, assim, pra mim, eu acho que já tá saturado. Acho que tem muito mais coisa do que eu consigo consumir. Mas com relação à história do livro 3, o livro 1 foi uma merda. Foi aquela apresentação, mistura de um monte de mundo, aquela coisa cagada. Uma história muito, muito parecida com o Warriors. E muito perto também que os dois lançaram, né? Aquela coisa que não faz sentido, que você, sei lá, você só usa uma desculpa pra trazer, sei lá, o mundo de não sei quem. É muito chato. Agora, sei lá, quando eu deixei um tempinho e eu joguei quase o livro 2 todo de uma vez. E, assim, eu não sei porquê, eu acho, assim, sempre achei a história de Fire Emblem ruim, só que esse livro 2 eu achei divertido. Eu achei a guerrinha entre gelo e fogo bacana. E eu percebi que eu tava dando importância quando eu vi o último Voting Gauntlet. Que no primeiro round todos os de gelo ganharam. Aí eu fiquei, mas que merda, velho, esses caras não sabem votar. Eu percebi que eu tava dando importância a isso. Aí, principalmente esse trailer do livro 3, essa história dark, assim, acho que me deixou mais, assim, mais animado, assim. É, parece que é uma história mais profunda, né? Isso, você começa a dar importância, você, sei lá, até os personagens principais que você olhava parecia um papel em branco, coisa sem expressão, ficaram, sei lá, mais legais. Joguei os primeiros dois capítulos e gostei da plotzinha e assim, chegou um momento que eu não consigo consumir o jogo, sei lá, todo dia ou toda semana. Mas as campanhas, acho que elas, com certeza eu vou jogar. Tudo que sair eu vou jogar, porque a produção tá aumentando. Eles estão dando mais... dando mais capricho na história, que era uma coisa que não tinha. Ô Jefferson, você falou que acha que a história de Fire Emblem é ruim, mas você tá falando do jogo de Soul Warner, né? Do Fire Emblem Heroes, né? Eu acho em geral. Eu sempre falo assim, Fire Emblem pra mim, no meu gosto, é um jogo mais de estratégia do que qualquer coisa, de desenvolver personagens, porque sei lá, todas as histórias, assim, são muito mais do mesmo. Eu, sei lá... É muito clichê, eu posso, né? É, eu posso ficar aqui divagando, é tudo o príncipe, um herói, não sei o quê. E até eu fico brincando com o Jomon, que a história do primeiro Fire Emblem, o cara vai lá pra ilha e se salva, tipo, e fica por isso mesmo, né? É muito, sei lá, é fraco. E assim, tem umas exceções aqui e ali na série, mas em geral... Não acontece, é uma história ser boa. Mas a de Mobile eu tô achando ela bem honesta, assim, e esse trailer realmente também me animou. Ver toda o personagem principal chorando, o desespero acontecendo ali, eu achei interessante. Eu duvido que continue assim, porque o livro 2, ele tinha umas partes que era mais pra piada, assim, mas era mais descontraído, eu tinha impressão, então não sei se vai se manter desse jeito. Mas é uma pergunta, Jeff, os seus favoritos são Fire Emblem 9 ou 10, que tem esses animais, tem esses transmorfos. Você se animou com a inclusão deles no jogo? Eu tô colecionando a coleção de acrílico deles, depois que eu vi, sei lá, 100 bonequinhos na prateleira, acho que eu não fico muito animado com a inclusão, porque eu sei que vai vir. Tipo, meu, tá trazendo tanto herói que vai trazer todos os heróis, então acho que é só uma questão de tempo, é só uma questão de esperar, e eu não fico com muita ansiedade. Mas é claro que quando sair o banner, eu vou lá e gasto tudo, zero minhas orbs, e depois vou garimpando de novo, e é assim que é o ciclo de gacha. E fomos pegos de surpresa com os novos posters do filme do Sonic, que na real foi bem galhofa e gerou bastante meme. É, só pra entender, na verdade foi um anúncio, não foi? Eu não tinha, nem sabia que ia lançar um filme meio que 3D do Sonic assim. Não, eu já sabia. Isso aí já tinham falado faz um tempinho. Mostraram até um teaser com uma placa, Welcome to the Green Hills, sei lá, alguma coisa, sabe? Nossa, passou desapercebido pra mim. É, então, eu já sabia da existência desse filme. Mas nesses posters, em um deles a gente tem a silhueta do Sonic bem bizarro, que ele tá cheio de músculo e pelos, o negócio ficou realista e é muito esquisito. É, e com a silhueta do rosto dele, né? Você não consegue ver o rosto nem nada, só uma parte do corpo iluminada, né? É, então, e o pessoal xingando o tênis dele que é de laço em vez de ser aqueles de velcro. Eu tenho uma raiva disso, cara. Chegou nesse ponto, cara. Cara, você tem raiva da galera xingando ou você tem raiva do tênis, Mario? Eu tenho raiva dos dois, cara. Eu tenho raiva da galera xingando esse detalhe e eu tenho raiva do tênis também ter lacinho. Mas tênis de corredor não tem velcro, cara. Eu acho que eles meio que foram pra esse caminho mesmo. É, não tem o que fazer. Isso aí é um detalhe que já não é fiel por ele ser musculoso, então foda-se. No outro pôster, ele já tá com as pernas meio que abertas, assim... De frente pra uma ponte, eu não lembro se era a ponte lá, Golden Gate, é? É a Golden Gate. Cara, esse filme vai sair em novembro do ano que vem. Eu não tenho pretensão alguma de ver, sinceramente. Ah, vai ver sim. Não, nem fudendo. A gente vai ver junto até, Lucas. Ah, tá bom. Não, eu não vou ver junto, mas só que... É, não vou nem contar quem vai ficar puto aí, né? Não, já falei que eu não vou ver essa porra. Com vocês. Vejo sozinho no meu canto, comendo pipoca. Vocês têm alguma pretensão de ver esse filme? Qualquer um de vocês? É claro que eu tenho, cara. Eu com certeza vou ver esse filme, porque eu quero ver o que, que vai sair disso, velho. Nossa, Mario. Não, vamos ver, ué. Tamo lá. É filme de joguinho, é filme de um personagem clássico. Vamos ver se eles vão cagar tudo ou, sei lá, se vai sair alguma coisa boa disso. O plot twist seria se o filme do Pikachu fosse cocô e o do Sonic fosse filme do ano. Cara, nenhum deles vai ser filme do ano. Mas, no mínimo, eu vou me divertir, de algum jeito. Eu tenho curiosidade de assistir, mas acho que a preguiça é maior. Eu não sei, acho que, sei lá, pelo lugar que eu tô, vai ser difícil ter acesso a esse filme, sei lá, vou ter que baixar, vou ter que ir atrás de alguma coisa que, pra mim não dá. Então, mas assim, é aquela coisa que o Mario falou, às vezes é coisa de videogame, sempre que tá passando, sempre que possível, você vai lá e olha, né, pelo menos, mas acho que infelizmente eu vou ficar de fora dessa. Ah, eu não arrisco não, cara. É que nem o filme do Monster Hunter que tá saindo cenas aí, o negócio tá bizarro. Tão colocando uns policiais de fuzil. Cara, que porra é essa? Cara, eu não sei. Quem que teve a ideia de colocar a mira da Resident Evil, cara? Até o puto com isso, cara. Essa mina é muito, muito tosca. Ela não sabe atuar, mano. É que tava lá já com... uma arma, né? Não, um contrato com a Capcom, velho. Acho que se pá é isso. Mas é, o que me irritou, principalmente, é que a SEGA ela fez um bom trabalho com Sonic Mania 2, né? Não é um bom trabalho, ela fez o trabalho dela. Ela contratou os caras que fazem o fangame pra fazer o jogo. Não é um bom trabalho isso. Não, é, eles pegaram isso, mas foi produzido, etc. Aí dá né? certo, né? Não, então, aí, porra, Sonic Mania vende bem pra caramba, as pessoas elogiam, etc. Aí eles falam, nossa, agora é a hora de esmerdalhar tudo com o filme. Mano, a gente não precisava do filme, a gente precisava de Sonic Mania 2, cara. É isso que a gente precisava. Pera, você tem que lembrar que ao mesmo tempo que Sonic Mania tá, lança, tem, acho que no mesmo ano foi Sonic Forces. Eu ia falar isso. Então você tem duas coisas aí. Tanto que a SEGA fez um pacote tipo Europa pro PS4 do Sonic Forces mais o Sonic Mania. E aí os caras falam, não, mano, compra só o Mania que não vale esse Forces, não. Mano, é que o Sonic Forces a gente consegue esquecer. O filme do Sonic a gente não consegue. Quero ver você esquecer o Sonic Boom, Mario. Não, o Sonic Boom é de boa, cara, até. Tá bom. Mano, o desenho do Sonic Boom tem tiradas interessantes. É. Uma coisa. Não, olha só, eu acho que se fosse pra lançar uma data, já que esse filme tem que sair, é muito bom que seja ano que vem, porque vai vir muita animação, né? Vai vir o Detective Pikachu, vai ter o Rei Leão, né? Vão ter várias outras animações nesse estilo, meio que live action, né? Enfim. Agora, o problema é o filme em si, eu não tô botando fé nenhuma. Mas, mano, não sei, eles tentaram sair um rumor aí de que alguns atores importantes dariam a voz pro Sonic, né? Entre os descotados estava o Tom Holland, que é o Homem-Aranha novo, né? Eu acho que, no mínimo, eles conseguem tentar meio que dar uma ajustada ali pra não ficar tão merda. Ah, não. Não tem como, cara. Se eu não me engano, o Jim Carrey vai ser o Dr. Eggman, não é? Não sei. Mas o Jim Carrey é um ótimo ator, cara. É bizarro, mas se falta eles botar o Adam Sandler, aí fecha o pacote de filme bosta. Não, se for Adam Sandler, tem que vir todo o pacote de atores coadjuvantes junto dele lá, e aí vai ficar uma merda foda, assim. É, vai ser um bando de adulto fazendo coisa de criança. Eu adoro que vocês estão definindo, o Lucas tá definindo que o filme é bosta, sendo que saiu o pôster do filme, né? Ah, cara, não, deixa guardado, vai ser uma merda esse filme. Eu não preciso me esforçar. Essa não é uma foto difícil, Lucas. Essa não é uma então, difícil. Você tá me jogando por quê, então, porra? É que você já tá falando, o filme é bosta. Mas é, os caras estão gravando, eles estão, puta, que merda, cara. Olha só, a maior reclamação da galera, e até minha também, é o nível de realismo que tá o Sonic. Porque se fosse pra fazer um filme do Sonic, eu preferiria que fosse um filme animado. Agora, eles estão colocando o Sonic dentro de um ambiente realista, né? No caso, ele tava em São Francisco. E as pernas peludas dele, meio miúdas, né, com tênis ali, é estranho, é um impacto ver o Sonic realista. É tanto impacto quanto ver o Pikachu, o Jigglypuff, o Mr. Mime. Mas pelo menos os Pokémon eu me diverti vendo eles nesse tom realista. O do Sonic, eu não sei, cara. Você não vai curtir ver a Amy? Se ela tiver, né? Puta que pariu, cara, agora que eu pensei nisso. Acho que não vai ter, e outra, a gente sabe que o Sonic vai ter voz, então vai ser um Sonic completamente diferente do... Do Sonic tradicional, que não fala, né? Vai ser esse Sonic que fala. Não, o Sonic fala. O Sonic, ele fala bastante nos negócios. Ele fala no Smash, velho. Mas ele não fala no Generations, gente. Não, fala no... O Sonic clássico não fala no Generations, o Sonic Mania não fala. Ah, o Sonic Gordinho não fala, tem a diferença, né? O Sonic clássico antigo não fala. O novo, o 3D com as pernas... sei lá, as pernas magrinhas lá, não sei. Ele fala. Que é o Sonic que vai aparecer nesse filme. Então eu já tô mais incomodado por causa disso. E vai quebrar uma barreira minha de realismo entre o Sonic clássico dos videogames e o Sonic dos filmes, né? Agora, tem bastante filme saindo nesse estilo. Já falei do Detective Pikachu, vai ter o Sonic agora. O Rei Leão também vai vir, que nem eu tinha comentado, vai vir num aspecto realista, né? Vai vir o filme do Mario agora, a gente não sabe como é que vai ser. A única coisa que a gente sabe é que o Miyamoto tá no meio, talvez ele não vai deixar esmerdalhar, né? Não sei. Ele vai se esforçar pra esmerdar. Ele fez o Wii Music, Mario, você tem que lembrar disso. Mas fez, mano, mas um jogo mais ou menos perto de vários outros jogos ótimos, vídeo Mario Galaxy, Mario ele aconselhou o Mario... Ah, o Paper Mario do 3DS, que eu esqueci o nome agora. É o Sticker Star, e ele ajudou lá no Star Fox Zero, então não sei, Mario. Não, calma, vamos lá. Ele já fez muita coisa boa, Mario, mas ele tá meio que... A coisa legal que ele fez foi os curtas de Pikmin. É, então, ele já tem uma noção ótima de como trabalhar com filme. O que eu quero falar, vocês acham que essa direção de arte tem um aspecto realista, se encaixaria bem com Mario e ou outras franquias da Nintendo? aspecto realista no nível do Sonic, eu tô falando. Cara, vai aparecer o Mario grisalho, dá pra ver os poros na cara dele, sabe? Ia ser muito bizarro, não dá não. Eu acho que vocês têm muita preocupação com o pelo, eu acho que o que vale pra Pokémon vale pra Sonic. Assim, quando você vê o Sonic realista no mundo, no mundo atual, você fica com a impressão de que, sei lá, o seu personagem de videogame poderia existir, então eu acho legal. Eu acho que a diferença é que, sei lá, o Pokémon é fofinho e o Sonic talvez seja feio. Com relação ao Mario, acho que, assim, é possível, com devido cuidado, assim, é aquela coisa, né? Tipo, eu acho que não é porque vai ser realista que vai ser ruim. Tipo, eu acho que dá pra você fazer alguma coisa realista e vai chocar como choca. E assim, só que pode ser tanto pro lado positivo como negativo, depende do quanto você curtir o filme. Ah, eu quero um filme de F-Zero no mesmo esquema de Speed Racer. Isso vai ser bom. Você quer ver aquele cara lá do corno lá com aquele colante BDSM, cara? Puta que pariu, vai ser muito bizarro. Ah, mas Capitão, mas F-Zero é bizarro, velho. Eu não sei, cara, eu teria medo de vários personagens ali, tinha muito bicho estranho. Eu não sei se a franquia F-Zero é boa o suficiente pra sair com o filme, né? Se é famosa o suficiente pra não, você fala com o Capitão Falcon, tipo, os caras vão falar, caralho, mano, rip-off de Speed Racer, vão assistir. Todo mundo, eu adoro esse filme de Speed Racer, todo mundo critica, não vai sair por causa disso, tá? Ah, não. O filme de Speed Racer é bom, vai tomar no cu, Lucas. Não, eu só falei, não, eu nem falei nada, mas tudo bem. Já estou julgando. Ainda, obrigado por concordar comigo que o filme Speed Racer é bom, viu, Germão? Mas é a maioria, eu também acho bom. Não, falou. Eu não sei qual outra franquia daria pra colocar. Eu acho que seria engraçadinho, veja bem o que eu falar, ter um filme do Kirby nesse sentido. É realista? Esse meio realista, mais voltado ao estilo do Pokémon. Ia ser tipo um chiclete, mais ou menos, andando. Ia ser divertidinho, porque todos os personagens ali, eles são muito característicos. Tem essa faceta animada, né? O rosto deles é mais... como é que fala? É mais cartoon. É mais cartunesco. Eu acho que ele se adapta melhor a esse estilo. Bem mais do que o Sonic. Tem o desenho do Kirby e não sei se ele é tão bom, sabe, em questão de história. O anime? É anime, né? Desenho. Ah, não, mas okay. Aquilo é mais pra criança. Tá falando uma historinha fechada do Kirby. Eu não acho que... eu acho que ainda dá um bom medo com... colocando os devidos bosses e dá uma sensação de querer fugir forte. Eu assisti recentemente Christopher Robin, que é o filme do Winnie the Pooh, etc, né? Eles colocaram o Pooh também numa característica realística, né, dentro do mundo real, só que eles não excluíram toda essa faceta cartunesca de todos os personagens. Eu acho que se for pra fazer um filme live action nesse estilo, tem que ser desse jeito. Então, se fosse pra adaptar o filme de Kirby, eu gostaria que fosse assim. Agora, sem pelos, né, porque o Kirby não tem pelo, eu acho. Na sala do pé. Não! Desde o lançamento de Pokémon GO, que os jogadores eles têm pedido para lançar o modo PVP no jogo. Finalmente ele foi lançado, então você já pode juntar o seu timinho de Pokémon para batalhar com outros jogadores. No caso, você tem que batalhar com amigos, eles podem estar perto ou longe. Se tiver longe, aí você tem que ter um nível específico de amizade, né? Acho que nível 40. Mas se tiver perto, você pode batalhar a qualquer momento. Como nível 40? Amizade não conta assim, conta, né? Não, nível 40, desculpa, nível 5 de amizade. O detalhe importante é que o modo PVP ele é completamente diferente das batalhas PVP ou das batalhas tradicionais dos jogos de Pokémon, convencional, né? Da linha principal dos jogos de Pokémon. Nesse Pokémon PVP, você tem os ataques rápidos e carregados, como se fosse na raid, nas raids que existem, ou nas batalhas de ginásio, né? Você fica apertando ali na tela pro Pokémon bater, né? Só que você tem algumas regras dentro do jogo. Então você pode usar até 3 Pokémon. E eles colocaram 2 sistemas. Um deles, o de troca, você pode trocar o Pokémon, só que tem um tempo limite, tem um cooldown depois que você troca, né? Acho que é de 40 segundos, não lembro. E outra, pra escolher o ataque também tem um tempo. Você tem que escolher seu ataque até 10 segundos, alguma coisa assim. Por fim, o que fez mais diferença é... eles colocaram umas barreirinhas, essas barreiras elas bloqueiam 2 ataques, né? Então tem 2 barreiras. você usa a qualquer momento. Se você acha, sei lá, sair um Pokémon que vai te dar um golpe super efetivo, você usa a barreira. Coisa desse nível. Apesar de ser bastante diferente o sistema do jogo tradicional, eu me diverti bastante, assim. Tipo, o detalhe é que as pessoas com quem eu joguei, elas têm uma noção de jogo de Pokémon, mas elas não são assíduas, não é aquela galera competitiva, né? Então, deu pra testar, tipo, muito Pokémon, assim. E, de repente, sei lá, deu pra ganhar partida com usando Bibarel, sabe? Eu gostei disso porque me permite fugir do meta, sabe? Não tem meta, mas se eu fosse considerar os jogos principais da franquia convencional, eu não usaria o Bibarel nunca no PvP. Vocês jogaram? Vocês deram uma testada nesse modo? Não. Eu não joguei, mas assim, a parte de batalha de derrubar ginásio, pra mim, é a parte mais chata de Pokémon U. Aliás, eu tô achando mais chata de qualquer coisa de Pokémon. Capturar é mais legal. Mas, enfim, eu acho que com sistemas de cooldown, assim, você pode deixar a mecânica do jogo bem mais interessante, até que a franquia principal. Acho que se você, dependendo de como você usar, você deixa mais dinâmico e mais divertido. Você não sente que você só tá espancando a tela do celular ou selecionando qualquer menu. Eu acho que, assim, essa adição, acho que eles fizeram bem feito. Eu cheguei a ver uns vídeos e é o que você falou. Você tem um leque maior de pokémons pra usar e dependendo do jeito que você usar, você até consegue usando na hora certa. Isso me deixa feliz. Deixa até com vontade de tentar jogar. No meu caso, eu joguei um tempo do Pokémon GO, mas eu já parei, porque eu não consigo ficar muito tempo no jogo de celular. Pra mim é impossível. Mas eu achei legal a forma como eles anunciaram esse modo, que foi mostrando uma imagem de dois jogadores de frente e aquela exclamação no jogo quando você, tipo, vai na frente de um outro jogador. Uhum. Mas tirando isso, eu não sei se eu vejo muita profundidade pro negócio pra me prender também. Das poucas batalhas que eu fiz em ginásio do Pokémon Let's Go, eu concordo com o Jeff que é uma parte extremamente chata. O que eu mais gostava mesmo era de encontrar os pokémons, fazer assim o giro e jogar pokébola e acabou. Mário, você achou que valeu a pena? Porque é uma coisa que os fãs estavam pedindo, você curtiu. Eu gostei, eu como fã de longa data, um grande problema que eu tinha das batalhas é a demora, né? Se você tá jogando no DS, 3DS, enfim, no Game Boy, tem todo um sistema nem todo um sistema, tem toda uma... toda uma estratégia por trás do jogo, né? Você tem os Pokémon Sweeper que você vai usar pra troca, você tem os Pokémon Tank, você tem os Pokémon que vão dar mais ataque efetivo, etc. Então tem todo um sistema que você usa pra... e que a batalha demora muito mais, mas é muito mais estratégico. É como um jogo de xadrez, a batalha de Pokémon nos portáteis. No celular, eles colocaram esse elemento de tempo. Então você tem um tempo limitado pra você fazer suas ações. Trocar o Pokémon, né, que você só pode usar esse recurso a cada X tempo, e usar os golpes, né? E como você tem golpes muito limitados, você só tem um golpe rápido para fazer ou um ataque carregado, então as coisas, você não tem muito tempo para decidir, sabe? Mas é o mesmo sistema de ficar clicando igual nas batalhas de ginásio, tipo, ficar clicando, sweepa pros lados, e eu sei que tem uma barreira, né? Sweepa pros lados não, o ataque rápido você fica apertando sim, ataque carregado você tem que ficar apertando, numa hora quando você aperta ataque carregado, você realmente tem que carregar o ataque. Então você fica apertando na tela, ele vai consumindo, e uma hora ele dá um ataque baseado na quantidade de vezes que você apertou na tela, né? E tem um esquema de barreira também, né? De você dar parry nos golpes que estão vindo. Isso você tem que usar de forma estratégica. Então, tem uma certa estratégia no jogo, mas o elemento tempo não só deixou que a batalha fique dinâmica, como ela fica divertida. Porque as coisas acontecem muito rápido. As batalhas são feitas em 2, 3 minutos, às vezes, sabe? Eu gostei disso. Eu ainda gosto do sistema clássico de Pokémon de batalha. Mas eu gostei muito desse estilo que eles colocaram por pura diversão, assim. Eu tô na pretensão de continuar jogando Pokémon GO, especialmente pra deixar times pra cada uma das tiers que eles colocaram, porque você pode ter Pokémons até de 1500 CP, de 2000 CP, de 2500 CP ou ilimitado. Eu quero fazer times pra cada uma das tiers e sair batalhando. Eu acho que vai ser divertido. Você acha que, assim, se você pudesse mudar alguma coisa ou melhorar alguma coisa, tem uma coisa que você tem em mente e... Se você pegasse essa mecânica de jogo e jogasse para um futuro Pokémon Let's Go 2, você acha que seria melhor do que o Let's Go o primeiro? Eu acho que pra Pokémon Let's Go talvez fosse melhor por causa da interação. Não sei, vocês reclamaram bastante no último podcast do sistema de batalha de Pokémon Let's Go, talvez vocês não estão gostando de enfrentar treinador, etc. Talvez nesse estilo, por esse motivo, fosse melhor. Eu, pessoalmente, gosto do sistema clássico, para os jogos tradicionais, né? Agora, para jogadores desse estilo que nem vocês, assim, talvez que já estão de saco cheio, talvez fosse melhor esse nível. Sobre melhorar alguma coisa, cara, eu não sei ainda, porque o jogo tá meio bugado. Eu não sei se eu gostei do sistema de barreiras. Cara, é difícil pensar agora. É, não dá pra usar item, não dá pra fazer um monte de coisa, né? Ah, não, mas a barreira dá aquele player skill que você precisa, né? Você, eu sei que o cara vai soltar, sei lá, o Earth Quake agora, né? O golpe carregado agora. É. Levanta a barreira agora no golpe carregado. É, e é tudo questão de tempo também. Eles vão analisar como é que os jogadores estão, se vai ter alguma coisa quebrada que faz sempre ganhar ou perder, e vão fazer patches. É assim que funciona. É, mas eu acho que daria pra colocar, por exemplo, status de batalha, se ficar paralisado, dormindo, esse tipo de coisa eu acho que faz falta. E muitos golpes estão modificados, né, no jogo. Você vê, Thunder, que é um ataque clássico de elétrico no jogo convencional, você tem um poder de ataque muito forte, mas o accuracy dele é baixo. No jogo do Pokémon GO, você não tem accuracy, então você tem que diminuir o poder do ataque. Ele ficou 80, acho, de força, né? Aí é foda que você aumenta a complexidade do jogo. Eu não sei se é isso que eles estão buscando. Eu acho que quem joga esse tipo de jogo só quer ficar apertando lá enquanto bate no outro e ganha. Pelo menos eu vejo que o público é assim, né? Mais de jogos mobile. É, mas eu acho que se for pra melhorar, eu acho que tem que colocar um pouco de complexidade. Não precisa chegar ao nível de Pokémon tradicional, que é complexo, como eu falei, é um jogo de xadrez, só que com muito mais recursos. Então, eu acho que responder a pergunta do Jefferson seria isso. Eu colocaria mais alguns elementos, status de batalha, e colocaria elemento de accuracy dos ataques, que acho que deixa um pouco mais dinâmico. Traz um pouco mais de estratégia para as batalhas. Basicamente, ia virar parecido com o do próprio Let's Go, que não deixa você segurar item, por exemplo. Tem muita coisa diferente, cara, que nem eu tô falando. Você não tem sweeper porque ficar trocando Pokémon, você tem a condição de tempo limite, sabe? É, você só tem 3 Pokémon. Então tem várias condições aí que torna o jogo bem... Esse sistema de batalha é muito diferente até do Let's Go. Ah, uma coisa que podemos concluir é que depois de 2 anos e meio, finalmente o trailer de Pokémon GO lá, que mostrava a galerinha trocando, batalhando, agora o jogo é possível fazer isso, né? É, talvez ele tenha chegado finalmente no jogo final, no jogo completo que todo mundo tava esperando, né? Que são todos esses recursos de troca, batalha, coisas que você pode fazer no jogo tradicional dos portáteis, né? Ginásio, Raid, né, que veio tudo, foram várias adições aí em Pokémon GO, Let's Go, em Pokémon GO. E eu acho que foi muito bem-vindo essa demora, porque levou 2 anos e meio, eu acho que todo esse tempo garantiu a manter a base de jogadores no jogo, conheço gente que nunca parou de jogar. Ou, no meu caso, trouxe de volta jogadores que tinham parado, né? Eu voltei a jogar por causa de insistência de amigos também, mas esses alguns novos modos que foram inclusos, e principalmente esse modo de batalha que eu gostei, estão me fazendo ficar mais assíduo no jogo. Não sei o que pode vir agora mais de Pokémon GO. O que vier é novidade, né? É coisa não vista, acho que nos jogos clássicos, espero. Ou senão eles podem colocar as outras versões de batalha, né? Tipo, batalha em dupla e vai indo assim. É, eu acho que se eles verem que bastante gente tá batalhando, talvez. É, de repente você. Algum benefício, você ganhar dinheirinho, moedinha cada vez que você batalha, né? Não sei, mas é que aí gente vai ser malandra. Tem gente que vai ser malandra, né? Mas vamos ver. Talvez fazer alguns eventos também. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós respondemos os seus comentários deixados na página do último episódio do Nintendo 3, no caso, em nosso site. Nesta semana nós tivemos alguns comentários, mas antes de começar, eu só quero passar 2 recadinhos rápidos. Primeiro, lembrar que a gente gravou um episódio do Esquina 64 com Igor Andrade, falando sobre editorias de revistas e jogos. Então, se você ainda não ouviu, não deixe de acessar o seu feed ou acessar o nosso site e escutar, porque ficou muito legal. E segundo, que este é o último Nintendo A3 do ano, nesse formato, tá? Porque agora a gente vai ter outros dois episódios, né, no dia 24 e no dia 31. Então tá vindo aí, você pode esperar, o Nintendo 3 Awards, e depois mais outro episódio especial de final de ano. É que se você ver o padrão nosso nos últimos dois anos novos, vai ser a mesma coisa, não vai ter surpresa aí. É, mas então é isso, os próximos dois episódios serão especiais. Na verdade, os três, né? Vai ser o Awards, vai ser o Retrospectiva, que vai sair pra todo mundo, especialmente no dia 31 de dezembro, e aí depois vai sair o Previsões, né? É exatamente isso. Então, lembrando, novamente, não deixe de ficar ligado, porque até quando tiver 24 do dia 31, etc., ainda vai ter Nintendo 3 no ar aí. A gente trabalha aqui, ó, mano, que é trave. Nossa, usando a referência de UOL, mano, parabéns. Então, eu me senti mal agora, depois eu lavo minha boca. E então vou pedir para o Jamão fazer as honras, por favor. É, o primeiro comentário, a gente vai fazer um especial, porque não é só o Jefferson que pode dar réplica no podcast. E o Mário fez um comentário. Mas como é muito grande, eu vou pedir para o Mário resumi-lo, por favor. Seguinte, eu escutei o último episódio. Das discussões que teve, eu queria muito ter participado, tá? De verdade. Infelizmente, eu tive um problema aí que se resume a escavursca. Mas vamos lá. O Marvel Ultimate Alliance 3, eu gostei muito do anúncio, principalmente porque Marvel Ultimate Alliance é uma franquia muito boa de heróis, mas mais do que isso, ele era muito elogiado por causa dos sistemas de interação entre os personagens, né? Sei lá, você tinha diferentes heróis, e pra passar por obstáculos você tinha que unificá-los. Pra quem nunca jogou, é mais ou menos igual Mágica. Mágica é um jogo que você joga cooperativo pra você passar por obstáculos, as magias elas se unem pra formar uma outra magia mais poderosa, e você também enfrenta hordas de inimigos. É bem parecido, só que você coloca os heróis da Marvel nisso, né? Fora que eu acho que o anúncio foi muito bom por causa desse momento que a gente tá da Marvel, né? Tá pra sair o último filme dos Avengers, Capitã Marvel e toda a MCU agora que tá dando bilhões de dinheiros aí pra Disney. Agora também tá com exclusividade da Nintendo, vai todo mundo procurar o jogo, tá exclusivo pro Nintendo Switch por enquanto, né? Segundo, sobre a questão do Pokémon Let's Go, eu entendo o comentário de vocês em relação às batalhas, talvez tenha ficado cansativo, etc. Eu não skipei nenhuma batalha e eu também não modifiquei nenhum modo do jogo, porque eu queria passar pelos treinadores, eu queria passar pelos líderes de ginásio nesse sentimento imersivo, sabe? Tocando a música, lutando do jeito tradicional. Não sei, eu acho que é muito mais pessoal. Eu gostei muito de Pokémon Let's Go, e retornar a Kanto, ver todos os modos de batalha, pra mim tá sendo muito prazeroso, porque ainda não zerei o jogo. E sobre o World of Light, eu gostei. eu gostei muito mais do que eu devia. Por mais que seja só batalha, batalha, batalha, batalha, eu acho que Smash é isso, tipo, é batalha. Pra eles diferenciarem as coisas, eles colocam vários objetivos específicos, né? Sei lá, você tem que matar um player, você tem que matar um CPU lá, enquanto tinha uma ventania forte e você não pode cair, sabe? Então esse tipo de coisa muda muitos elementos do jogo, é divertido. Eu gastei horas já no World of Light, ainda vou gastar mais horas. Então, sei lá, eu acho divertido. É essencialmente isso. Desculpa aí se eu ofendi alguém, mas eu fui do contra aqui, infelizmente. E agora pros comentários de verdade. Que otário. O primeiro comentário é de uma pessoa que tem um nome, alguma coisa, que não tem um nome. E também não tem assinatura. Eu ia comentar falando que ele esqueceu o nome, cara, mas amigo que comentou pela primeira vez, aparentemente, mano, você colocou o usuário anônimo aí, mano. Então, é o homem misterioso. Bom dia, trupe. Já faz muito tempo que quero comentar, mas sempre esqueço, XD. Então vou ter que fazer alguns comentários retroativos, kkkkk. Seguinte, quero falar primeiro de Pokémon Let's Go. Devido ao sucesso desse jogo, vocês acham que a Nintendo pode manter essa nova franquia Let's Go? Lançada a cada ano um novo remake das gerações antigas? O que acham disso? Só pra deixar claro, não estou propondo a morte da franquia Corey, só a manutenção das duas. Eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Eles até cogitaram fazer Pokémon Let's Go Johto, se o primeiro vendesse bem. Eles cogitaram fazer isso? Acho que sim. Não teve uma citação? Eu não lembro nada confirmando. Eu também não. Mas aí fica aí que eu não sei. Não confirmando, só uma citação em algum tipo de entrevista, sabe? Ah, seria legal fazer... Então, a gente tava discutindo isso em um papo off, né? Fora do podcast. E a condição é, Pokémon Let's Go, ele foi lançado em comemoração ao Pokémon Yellow. Os 20 anos do Pokémon Yellow. Até por isso eu tenho o Pikachu e o Eevee, né? Se fosse pra lançar numa versão especial de Johto, né? Eu acho que seria Crystal. porque é o terceiro jogo da série, enfim, e é o mais diferente, né? Agora, você não tem um pouco... que a gente tava falando, se fosse pra fazer duas versões igual de Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, quais de Pokémon de Johto seriam? E se fosse pra lançar, eu acho que teria que ser de uma data especial, poderia ser nos 20 anos de Pokémon Cristal, e isso aconteceria em 2020, tá? Então eu não acho que seria cada ano. Até porque mataria o Core também, né? O Pokémon Core. Eu acho que lançando que vem, obviamente lançando que vem a oitava geração, eu acho que vai seguir Sinnoh pro Switch, numa versão Core, parecida com a da oitava, e aí o Let's Go Johto vai aparecer exatamente em 2020. 2020? Não, 2021. E o Pokémon Let's Go Johto vai aparecer em 2021, depois de 3 anos aí de Pokémon Let's Go. Justamente pra manter o padrão que a franquia tá tendo até agora de tá repetindo os lançamentos, aí onde entra remake vem remake, que eles estão fazendo isso certinho por enquanto, né? Porque depois de Ruby Alpha Sapphire veio a geração e o próximo remake foi o... era Fire Red Leaf Green, aí veio o Let's Go como a segunda leva de remakes, por exemplo. Eu acho que pelo menos o discurso pelo criador não é esse. É unir todos os povos. Mas acho que, assim, pessoalmente, também financeiramente, acho que seria bom se manter as duas coisas separadas e poder agradar os dois públicos e poder lançar mais jogos no ano. Eu acho que pelo menos aquele... você não fica maçante lançando Pokémon todo ano, porque o seguinte não fica com a cara do ano anterior. Então, eu acho que provavelmente vai acabar acontecendo isso, manter as duas séries. Em segundo lugar, eu ainda não memorizei a voz de vocês, mas falo isso para os que não jogaram ainda Fire Emblem. Gente, o jogo é maravilhoso. Dei uma chance para a franquia. Ela merece mais uma chance. E se depender da Nintendo, teremos muitos novos Fire Emblem ao longo dos anos. É melhor vocês resolverem logo isso para não perder os futuros ótimos lançamentos que virão. Para encerrar essa choradeira do Fire Emblem, vou chover no molhado? Comecem pela Awakening. O jogo é fabuloso. Fica a dica. É o Wink. Eu tô pra começar esse jogo faz tempo, só que eu tô com tantos outros jogos na lista que eu preciso terminar que é muito difícil eu separar um tempo e falar, agora eu vou jogar Awakening pra experimentar, pra ver se é bom. É um jogo de 80 horas, né, Lucas? Você tem que reservar um tempão aí pra... Então. É 80 horas se você for, que nem o Jeff Maluco, for fazer 3 vezes a história principal. Você zera em 30, 25, 30. Mas é longo ainda. Mas não é 80. Não é um Persona. Jeff não vai... Preciso ter uma... diferenciar um pouquinho. Acho que só porque o jogo é bom, não quer dizer que todo mundo, que é pra todo mundo, que todo mundo tem que gostar. Já falei aqui várias vezes, assim, tipo, por exemplo, eu não gosto de Zelda e eu não vou jogar Zelda, mas isso não deixa o jogo de ser bom, é só que eu não gosto do estilo de jogo daquilo. Então acho que o Mario e o Lucas pode ficar sossegado em não jogar a série, porque... Mas você jogou não... Zelda? Joguei, tentei várias vezes. Esse é o ponto, você jogou os que a galera fala bem e você não gostou. Justiça. Mas eles conhecem o suficiente pra dar o veredito deles, não é o estilo de jogo deles. Eu acho que... Não, peraí. É engraçado que até hoje todo mundo assume que o Mario odeia Fire Emblem, cara. eu e o Lucas, ele sempre responde... Não, assim, eu posso até falar... Não odeio, vai. Eu não joguei, eu só E você gosta de Advance Wars, convenhamos que você tá meio... Tá no caminho de Fire Emblem. Tô com a mão suja já. Mas é engraçado que o Mario vai junto comigo nessa história. Então, e eu joguei outros SRPGs que nem vieram de Fire Emblem, assim, tipo, Suicoden tem SRPG no meio, mano, e eu gostei, então, mano, não sei porque a galera... E o SRPG de Suicoden é uma merda, hein, convenhamos. E eu ganhei todas as batalhas, cara. Ah, mano, é quase que automático aquelas lutas lá. Não é, agora você tá... mano, eu já malhei com a menosprezar de algum jeito, Suicoden, só pra eu ir pra Fire Emblem. Não, Suicoden é maravilhoso. As batalhas de SRPG não, dentro do jogo, mas o jogo é maravilhoso. O 2. Em terceiro lugar, eu disse que era retroativo. No final de novembro, o Ocarina of Time fez 20 anos. Esse jogo é tão maravilhoso que já é patrimônio cultural da humanidade tombado pelo Unesco. Logo, que tal um cast especial Ocarina of Time para celebrar? Eu apoio. Só depois jogar todas as versões. O eu apoio, foi ele que falou ou foi você que falou, João? Não, foi ele. A gente perdeu o timing do Ocarina of Time, pelo menos para os 20 anos, a gente pode fazer no futuro, falando sobre as nossas experiências com o jogo. Mas a galera do Sandbox fez um... que é outro podcast que não conhece a gente, provavelmente, não sei, não temos relação. Fez um podcast sobre Ocarina of Time. Então, se você tiver vontade de consumir Ocarina of Time, eles fizeram lá um cast. O nosso vai demorar porque a gente já tem cast especial. Eu acho que até janeiro, fevereiro, mais ou menos, a gente tem cast especial já programado. Então, Ocarina of Time, a gente iria demorar demais pro Ocarina of Time. Comprei esse jogo duas vezes e não terminei, eu não gosto. Então, podem fazer. E esse foi o cast sobre Ocarina of Time. Por fim, estão me acabando no novo Smash. Nas horas vagas, porque conciliar um filho bebê, vida de professor encerrando os diários e a esposa com meu Switch não é uma tarefa fácil. Mas eu vou indo aos poucos. Mas algo que tem me incomodado no Smash, achei que teriam mais cutscenes no modo história. Não a cada personagem igual foi no Brawl, porque o Ultimate é muito maior. Mas imaginei que haveriam cenas soltas pelo modo história e até agora só tive abertura como CG. O jogo continua assim mesmo ou vocês já viram mais cenas? E caso seja assim mesmo, essa falta de mais cutscenes também incomoda vocês? Mil desculpas pelo tamanho do comentário. Vou manter a rotina de comentar a cada episódio para evitar futuros novos retroativos, XD. Abraços. E a gente precisa do seu nome ainda. Ele precisa comentar o nome, hein? Ou criar um usuário aí. Então, Smash tem... O jogo tem mais cutscenes pro final do jogo. Olha. E eu não vi. Eu ainda não cheguei no final do jogo. Eu ouvi de um amigo que já terminou. Eu já vi detalhes porque, né, tem gente que não consegue se controlar e já sai postando no Facebook já, né? Eu já deixei de seguir faz tempo. Mano, o meu caso foi no Twitter também, cara. Eu acabei de tomar spoiler por vocês. Eu achei que não tinha nada. Joguei pra caramba e não vi. Mas isso não é spoiler, vai. Pelo menos a cutscene do final todo mundo pensou que ia ter, pelo menos, né? Não é possível que vocês achavam que ia descer o crédito depois de bater bosta. Sim, mas pelo que você disse, tem mais do que a do final. Não sei. A do final é maior. Eita. Tá um bicho morto subindo os créditos. Assim. Pode ser, né? Esse foi Smash Bros. Ultimate. Parabéns. Jeito que é o Classic Mode, eu não duvido muito. Eu gostei do Classic Mode, velho. Eu achei, diante de passagem, que esse é o melhor Classic Mode da série. Não sei. Temática é legal ter temática. Tá, eu não me incomodei, pessoalmente, com a falta de cutscenes, porque o jogo, ele transborda conteúdo de outras séries e isso me preenche, assim. Ver um personagem de Fire Emblem, como que eles fazem pra colocar um personagem de Fire Emblem que não tem no jogo, ver como eles colocam um personagem de Castlevania, lutas de Metal Gear e personagens aleatórios, isso aí é o fanservice suficiente. Eu não preciso de cenas feias igual a do Brawl pra eu ficar feliz. Acho que o reino do cringe ia chegar muito rápido no Smash. Eu já comentei o comentário dele, coisa rápida, eu senti falta das cutscenes igual como eram no Brawl. Tipo, dá uma imersão maior pra mim, né? Eu acho que elas poderão ser colocadas quando você abre uma nova área no World of Light, né? De repente você vê uma cutscene daquela área sendo aberta, ou os personagens que estão lá pra desbloquear, alguma coisa assim. Eu acho que seria divertido. É perfeito. Eu acho que seria isso mesmo. Eu nem tinha pensado, nossa. Nossa, valeu por concordar comigo, Lucas. Acho que é um pouco complicado isso aí, é só porque, sei lá, você não tem com precisão quais personagens aparecem, né? Qual vocês destravam. Não tem? Na área tem. Você sabe quem você vai desbloquear naquela área, não? Não, você sabe quem vai desbloquear, mas aí você joga uma cutscene que você não desbloqueou o personagem. Só uma cutscene da área sem mostrar sua party. Ia ser só uma cutscene. Uma panorâmica dentro, do lugar. E aí mostra os bonecos presos na. Sei lá, o boneco preso na cachoeira, por exemplo. Alguma coisa assim. Eu não ia gostar tanto da cutscene, ia achar meio, sei lá, né? Enfim, mas acho que ter o cutscene, é claro, a gente sempre quer mais, e apesar de Smash ter vários conteúdos, você quer muito mais, mas com relação ao modo World of Light, acho que você ganha no mapa. Você pega várias referências, entra em buraco aqui, buraco ali, e você, sei lá, você começa a ver o mapa dos jogos. Eu acho que é muito divertido e, no meu caso, compensa, assim, tipo, não ter cutscenes, mas você vê o quanto o mapa é detalhado, eu já fico feliz já. Então, e ver o lugar onde estão os spirits, né, tipo... Uma personagem específica de Metal Gear 3 tá numa floresta tropical. Aí você olha e fala, caracas, mano, que emocionante. Então é da hora. Eu acho também que concordo com o Jefferson nesse ponto. O segundo comentário é do Ivan Boleta. Encontrei o podcast há pouco tempo e estou adorando. Um podcast Nintendo feito por quem gosta e joga Nintendo. Parabéns. Muito obrigado pelo comentário, cara. Tipo, a gente tá se esforçando pra gente tentar alcançar mais público, etc, mas do nosso jeito, né? Sim, calmamente. Eu acho que tinha que tocar o barulho do ouvinte novo pra esse cara. Boa. Então toca aí o barulhinho do ouvinte novo. Isso seria uma tortura, né? A gente fazer um podcast de Nintendo não gostando, né? Meu Deus do céu. A gente só reclamaria, só. É, fala assim, não me interessa, não joguei. Aí faço o próximo tópico. É, quem é um idiota que faz isso, né? Que não vê o negócio do assunto, né? A gente ia chamar o Smash de PlayStation All-Star Battle Royale da Nintendo, né? Eu acho que assim é muito exagero já, mas vamos ver. É, estou ouvindo todos os casts ao contrário. Em breve chego no número 1. Só pra comentar que ele. Não que a gente tenha melhorado absurdamente, né? Mas ele tá indo. Ele tá vendo cada vez o negócio ficando pior, né? Eu tava reescutando uns casts antigos que eu não tava participando. E, cara, você vai achar um maluco que eles aí tiveram que regravar tudo de novo porque alguém não gravou tudo. Aí eles ficam no meio do cast inteiro fazendo piadinha. Nossa, eu já escutei isso antes. Nossa, fala disso de novo. Foi só um esse. É, foi um erro meu gravíssimo, assim, que no final do podcast eu fui ver que eu não tinha conseguido gravar nada. A gente aí gravou inteiro. É, ficou da hora, deu um charme. Piada, e fazendo piadas que não ia fazer sentido pra ninguém que não ouviu, que não gravou o cast, né? No caso, não faz sentido pra ninguém que não nós três. Ai, que merda. Foi difícil encontrar esse podcast. Procurei umas 3 vezes pro podcast sobre Nintendo e encontrei por acaso na 3ª vez. Divulguem mais, o podcast é muito bom. Olha, tomando esporro de como a gente divulga os negócios. A gente tá fazendo o nosso melhor pra divulgar, que nem eu comentei, mas assim, a gente não tá spamando por aí, olha, escutem nosso podcast. A gente tá fazendo isso da melhor maneira convencional, tradicional, orgânica. E a gente conta muito também que os outros ouvintes também divulguem, né? Por isso que a gente até gostaria de pedir pra vocês, se vocês realmente gostam, mande pra um amigo que poderia gostar, etc, que isso faz muita diferença pra gente, né? Mas assim, em relação ao Bisco Orgânico... Só se seu amigo for gente boa. Se seu amigo não for gente boa, não precisa. Mas assim, a gente tá na maioria das ferramentas de busca, não só o Google em si, né? Porque se você... Muita gente conseguiu achar o podcast digitando podcast Nintendo e encontrando, né? Eu não sei qual a referência que você não conseguiu encontrar nas duas primeiras vezes. Mas a gente também tá em outras ferramentas e a gente também tá no Spotify. Então, assim, de algum jeito, digitando podcast Nintendo, acho que vai dar pra encontrar, né? Mas é isso, acho que meu papel só fica de convidar os ouvintes, realmente, se vocês gostarem, a ajudar a gente a divulgar, né? A gente tá tentando fazer isso de uma forma mais orgânica, sem forçar alguém a ouvir, né? Sem forçar outra pessoa a ver nossa marca e lá rejeitar de cara, né? A gente quer que o pessoal conheça por conta própria. É, porque o spam... Eu, às vezes, acontece pessoalmente comigo também, de, tipo, você vê tanto uma pessoa insistindo, você fica com birra, né? A gente quer evitar isso. E PS, ouvindo todos os casts, eu não consigo imaginar o Lucas ficando putaço em torneios. Ele falando parece ser muito tranquilo, kkkkk. Putz, cara, acho que se você presenciar jogando Smash do seu lado um dia, meu... Não sei, cara, é meio foda mesmo. O João Mon, às vezes, também já ficou com medo de mim. Tive outras pessoas também que ficaram. Não, não é medo, eu fico puto. Porque eu sou um cara que faz trash talk. Eu não consigo não jogar fazendo trash talk. E você tá xingando ali do lado, e você fica, mano, caralho, isso é um jogo, ó, só um videogame, sabe? Relaxa. Mas sei lá. São só jogos isso. E aí é isso? O Lucas ficou puto já. Não, não fiquei puto, não. Não, Lucas. Você tinha que ficar quieto pra deixar climão, mano. Próxima, deixa mó climão, assim, pra ver o que o João Mon faz. Eu vou continuar o cast, né? Vai fazer o quê? Sozinho. Ou não, se quiser o corte. O Jeff tá aí, acabou, velho. Foda-se. O último comentário é do Gian Ricardo Cavalli. Olá, pessoal. Quis escrever essa mensagem para dizer que discordo de quase tudo que falaram sobre o Smash Ultimate. Vixe. Aí, ó, a gente tá errado. Eu também comprei na madrugada do lançamento. Dediquei praticamente o final de semana todo no jogo e até agora ainda me surpreendo com conteúdo que não explorei. World of Light achei muito divertido e completo. Por mais que tenha só luta atrás de luta, as dinâmicas de cada um são muito desafiadoras e diferentes. Por exemplo, enfrentar o Ganondorf representando o Mr. Bison é Bison ou Bison? Bison. Acho que é Monsieur Bison ainda, não sei se é Mr. Sei lá, isso aí foi específico. MC? Ele é um funkeiro? É. MS. Ele tem uma corrente de ouro. Ele é uma mulher? Que aí é Miss, aí é mulher. Não, mas, Jamal, a gente tá no Brasil, cara, é Bison, cara. Tá bom, Mr. Bison. Por exemplo, enfrentar o Ganondorf representando o Mr. Bison sem poder pular e com o ataque dele super aumentado foi bem diferente de tudo do resto das lutas. Ou a fase do Cap, que me obrigou a ir atrás de um espírito que pudesse anular o vento e me permitisse nadar. Também me motivou e empolgou. Por isso, estou curtindo demais o jogo, mesmo também tendo a sensação de já joguei isso antes. Mas é de já joguei esse jogo maravilhoso antes e quero continuar jogando. Um abraço para todos e parabéns pelo conteúdo. É, eu concordo com ele, simples assim. Eu acho que a parte mais legal é que ele não concorda com tudo e dá parabéns pelo conteúdo. Acho que é questão de opinião, assim, não tem coisa de certo ou errado. Foi como a gente se sentiu jogando e assim, tem coisas que realmente é mais do mesmo e eu gosto. Só que aí é aquela coisa que você é viciado. Agora, quando você, tipo, gosta um pouco, por exemplo, não sou o maior fã de Adorador de Smash, aí ele peca um pouquinho, aí ele já pega uma carga negativa. Agora, é claro, vai lançar o próximo jogo de Fire Emblem, eu vou jogar e vou gostar, e provavelmente vai ser muito mais do mesmo, e pra mim não tem problema, porque eu sou muito fã e é aquela coisa, e é aquilo que eu espero. Agora, assim, pra uma pessoa mais casual assim, aí já dá problema. E que foi no meu caso, ou quando você, sei lá, é viciado em multiplayer que nem o Jomon, que joga single player sem entedia. Qualquer coisa que Sakurai fazia, ele ia falar, é uma porcaria, porque ele só quer um multiplayer. Pera, eu sou um exemplo de cara multiplayer que vai xingar, é isso? É, você... Sei lá, seria muito difícil agradar você com o modo single player, né? Ah, tá, não, pode ser. É, eu tava no último cast, pode parecer que eu falei mal do World of Light também, mas eu não tinha jogado no último cast, então eu não tinha dado uma opinião muito precisa sobre ele. Mas agora que eu joguei um pouco, eu gostei bastante, mas concordo com o Jomon na parte que ele diz que cansa um pouco ficar muito tempo seguindo jogando aquilo. Mas eu achei muito criativo os tipos de hazards que aparecem em relação ao chão e que nem o Mario falou do vento. Então eu acho que foi muito bem feito. Só faltou o negócio da cutscene que ele falou, que realmente agora tô sentindo falta pra caralho. Ah, desculpa, Lucas. reafirmando, eu ainda acho o World of Light, ele em doses cavalares ele cansa. Eu prefiro mesmo ir pro... O que eu tô fazendo no meu Smash é entrando no Spirit Board e liberando o Spirit lá. Porque eu consigo escolher quais são os Spirits que são os que mais me interessam, né? Então, eu acabo ficando meio cansado porque eu tô enfrentando vários personagens no World of Light que eu não me importo tanto, que eu não peguei a referência porque eu não joguei. Então, o World of Light cansa, mas assim, o World of Light é fenomenal, ele tem detalhes absurdos. Ele é muito melhor, na minha opinião, que o Subspace Emissary do Brawl. Porque ele funciona. Ele faz o que não. O Smash tem de melhor. Que é ele ser funciona do Brawl, cara? Como assim não funciona? Ah, mano, você ficar batendo infinitos bichos aleatórios do Subspace Emissary não é divertido. Eu achava divertido. Então, joga de novo. Tinha co-op. O World of Light não tem co-op. Joga de novo sozinho. É bem específico pra você ver a qualidade do Subspace... Não que o Subspace Emissary seja uma bosta, mas só que... Ele é cansativo, sabe? Ele fica lá, você baixa naqueles bichos, porque bicho do mar em si tem pouco. Ah, não, só falando isso porque tá, agora não causa mais impacto, mas você enfrentava o Raikaza como chefe, tinha não, coisa não, muito não. Forte. Então, cara. Essas partes são legais. Ah, agora não, é legal. Mas só que boss não é, é que nem no World of Light. Se você falar que só os boss do World of Light são legais, você vai encontrar uma a cada 5 horas, sabe? O resto das 5 horas você tá fazendo o quê? Eu tô batendo em bicho aleatório do próprio Brawl, no caso. World of Light, pelo menos nessas 5 horas, eu tô enfrentando personagens que foram... Muitos deles foram importantes na minha vida de jogador, por exemplo. E que algumas cutscenes eram feias, eu tenho que concordar. Isso aí não tem como defender. Eu vou sempre ser o Pokémon Trainer verificando se o bicho, o dragão laranja voador com fogo no rabo é o Charizard ou o Ivysaur. É um espírito animal esse aí. Quero agradecer até porque acho que isso é um dos primeiros comentários que a gente recebeu, fazendo, não uma crítica, né, mas dando um ponto contrário, sabe? Olha, eu discordei de vocês por isso. E foi educado. E foi educado, exatamente. Eu acho que nem o Jefferson falou, aqui a gente dá opinião, a gente não tá afirmando, não tá dando embasamento, afirmando alguma coisa, né? Então, é completamente justo e aceitável, e a gente até espera que vocês discordem da gente, né? A gente não quer, não acho que a gente tá acertando tudo, então... Minha opinião é que, de repente, tem gente que tem vergonha de comentar alguma coisa e tá discordando. Se vocês discordam de alguma coisa, gente, comenta aqui, vai ser um prazer ler aqui e dar uma outro lado da opinião, sabe? Uma outra perspectiva. É, a gente evita ao máximo, porque a gente não quer, a gente não é... Eu espero que a gente não seja babaca. Não muito babaca. E a gente não vai expor ninguém ao ridículo, a gente não... A gente tem, porque a gente sabe que a gente por estar falando, a gente tem mais poder de resposta, né? A gente, na medida do possível, a gente vai ser super respeitoso, desde que vocês respeitem a gente também, né? Não vai chamar assim, ah, você é um burrão. Burrão. É um xingamento da terceira série, né? Tá bom, desculpa, Mário. Às vezes eu sou censurado. Pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar no site, na página do episódio, e deixar seu comentário com tudo que a gente discutiu, com críticas, sugestões, elogios ou qualquer pergunta que você queira fazer pra gente. Nós leremos o seu comentário no próximo episódio, talvez. A gente não sabe porque ele vai ser especial, mas não deixe deixar seu comentário, gente, por favor. E se vocês querem discutir sobre Smash Bros. Ultimate, ou se não tentar bolar um jogo online com alguém que não tem internet ferrada, entra no Boteco 64, grupo de Facebook, que lá tem gente querendo jogar. É isso aí. Não, e não só pra jogar, pra discutir sobre qualquer outra coisa em relação ao podcast, né? Esse grupo tá no Facebook, então é só entrar lá e digitar Boteco 64 ou entrar no site que vai ter um linkzinho lá também, né? Ou postar só memes também, né? É, pode ser, pode ser. Memes são da hora, cara. E de novo, gente, se vocês gostam, ajudem a gente a divulgar esse podcast, etc. Pode ser no seu perfil do Facebook, Twitter, enfim, redes sociais, por aí vai. Vai ajudar muita gente. É isso. E avalie a gente no iTunes ou no podcast também, ou no Spotify, que vai ser da hora. É isso e até o próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.